O nosso Deus é sem igual. Com os loucos, ele confunde os sábios. Prazer, I am crazy. Eu vou falar o que eu tô fazendo aqui. Aumenta esse beat, cê vai ter que me ouvir. Tô fazendo a correria pra pregar o evangelho. Então preste atenção, porque aqui o papo é sério. Eu já passei a vida quase toda dormindo, vendo tudo acontecer e a maldade evoluindo. Agora eu vou gritar, quero minha voz levar. Se o meu pulmão parar, o coração vai cantar. Cê sabe como é, né? Eu não duvido. Quando escuta de Jesus, você tapa seus ouvidos. Mas quando toca um som daquele que não diz nada, se junta está na jura de bundinha empinada, gatinha assanhada, eu tô saindo fora. Para de lelelê também e vamos embora. Se você quer tchu, se você quer tchá, eu quero Jesus, eu quero já. Senhor, não é fácil, não, é complicado. Jesus morreu na cruz pra perdoar os seus pecados. Ele foi humilhado, ele foi maltratado. Você bate no peito e diz que ele é um coitado. Visão limitada, presa neste mundo. Jesus é poderoso e pode fazer tudo. Ele ressuscitou e mudou o meu ser. Vamos fazer o mesmo que ele muda você. Você já abraçou o que essa vida oferece e não foi feliz, irmão, então esquece. Você tem que saber quem quer seu bem. Seu nome é Jesus e mais ninguém. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Tá vendo as correntezas com barquinhos de papel? Tá vendo todo mundo tomado pela paz? Tá vendo as maravilhas que o nosso Deus faz? Senhor, mostra o caminho pra eu vencer. Faça minha ovelha no teu rebanho. Senhor, me tire do mundo que é tão mal. Me direcione, Senhor, sem igual. Você é sem igual. Que vamos mudar aí, que eu tô torcendo aqui. Se precisar de mim, pode ligar que sim. Porque meu Deus é bom, ele me deu o dom. E quer mudar sua vida, então não duvida. Quer ser servo fiel do Deus Emmanuel, que cura as feridas e vive lá no céu. Ele abriu o mar, ele sabe te amar. Ele matou a fome, pode mudar seu nome. Ele guiou seu povo e quer guiar de novo. Então vem com nós para o caminho certo. Não sei a direção, mas ele está por perto. Eu tenho fé em Deus e sempre vou ter. Eu vou orar por mim e também por você. E também por você.